5 letras, 6º presidente dos Estados Unidos. Ah! Isso resultava se ele se chamasse John Quincy. Ah! Pai, eu preciso de gravar. Por que esta demora? A Ana está na zona. Diz-me lá a que horas é que estás a pensar ir aos Charles com a Lily? 3:30 e sabes que o 38 desaparece. Não, querida, tenho orgulho de dizer que não sabia. O que precisas de fazer é relaxar. Quem quer que lá esteja está um pouco atrasado. Deve estar quase a acabar. Vai acabar mais depressa do que pensam. Ei! Muito bem, quem é que pensam que são? Calhar acham que... Ai, não posso acreditar, os Jonas Brothers! Pai, eu não te tinha dito que estava aqui alguém? Eu peço desculpa, malta, ele é tão impaciente. Desculpem, amigos, é que eu hoje preciso de ir a uns saldos. Malta, é a Ana Montana! Nós somos grandes fãs. Adoramos a tua música. És linda. Lindamente. Cantas lindamente. Uau, tu és linda. Estiveste bem. Eu sou o Kevin. O tipo giro e romântico. E és o Joe. O tipo giro e engraçado. E és o Nick, o tipo sensível e giro. E eu sou o pai dela, o tipo giro e protetor. Tu és o Robbie Ray. É ele que escreve as canções. Então não sei. O Nobody's Perfect é genial. Eu gosto dele, do tipo romântico. Adoro como começa suave e depois... Bam! Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Everybody knows what I'm talking about. Everybody gets that way. Estava enganado. Gosto de todos. Afasta-te, cowboy. Eu vi-os primeiro. Então, sempre é verdade que vocês foram descobertos num cabeleireiro? Sim, sim. História incrível. Nem acredito nos êxitos que escreveste. Sim, o Robbie Ray escreve-os. E a Ana canta-os. Uhum. Claro. Tu és uma lenda, meu. Senhor meu. Sim, é o melhor. E é todo meu. Bem, sabes o que é que era uma grande ideia? Se escrevesse uma canção para nós. Boa! Era ótimo. Detesto desiludir-vos, rapazes, mas ele só escreve eu canções. Eu adorava. Pai cançonotista, repete lá. Aceito. Yes. Ao pai, ele devia ter chegado há 2 horas. Au! Estúpidos e giros Jonas Brothers. Au! Isso é o meu cabelo, não é uma motosserra. Desculpa, mas eles são homens, ele é um homem e... E se ele descobre que prefere escrever para homens mais do que escrever para Ana Montana? Bem, tu ficas sem trabalho e eu fico careca. Lily, não tem graça nenhuma. Só queria que tivesses visto como lhe lamberam as botas. Tu? Ah, és fantástico! Escreves uma canção para nós? Sim, gaita, eu adorava! Ele deixou-se levar por eles. Acredita em mim! Tem calma. Tenho a certeza que o teu pai se atrasou porque os Jonas Brothers estão a discutir sobre a música, ou a mudar a letra, ou a fazê-lo muito infeliz. Eu adoro os Jonas Brothers! Uau, estava bem longe. Onde é que estiveste? Era suposto estares em casa há 2 horas. Desembucha, rapazinho! Oh, desculpa, querida, mas nem demos pelo tempo passar. No minuto estávamos a trocar algumas ideias. E de repente estávamos a jogar à bola! Começámos por jogar à bola e depois passámos para o computador. Foi uma enorme F-E-S-T-A! Festa! Disseste que era trabalho. Mas olha, acabou por ser. Ouve só isto. Anywhere we go, anywhere we are, everybody knows. You got to party with us. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bem, é mais fixe quando os Joe Bros cantam. Os Joe Bros? Até já arranjou uma alcunha para eles. Oh, vá lá, de certeza que também tem uma alcunha para ti. Sim. Miley. Sabes? Não é a maneira como normalmente trabalho, mas andar no regabof com aqueles tipos está a dar uma grande canção. E olha para isto. Peixe no isco. O Joe ensinou. Tens razão, ele é um engraçado. Sim. Hilariante. Eu tenho de ir à webcam e mostrar isto ao Tio Earl. Ele vai adorar isto. Muito bem. Não me interessa se eles são giros. Eu odeio aqueles traidores e ladrões de pais, os Jonas Brothers. Isto é giro. Se fores assim do tipo estúpido... Podes esticar-te à vontade, mas não vais crescer mais. Acredita em mim, eu já tentei. Eu posso não ficar mais alto, mas vou ficar muito mais rico. Como? Vais abrir uma loja de tira uma fotografia com um grande idiota? Vais abrir uma loja que tira uma fotografia com um grande idiota? Não! A Nakamura Radical está a oferecer 5 mil dólares a quem bater o recorde mundial do novo desafio Nakamura. Mil para andar de bicicleta? Uma bicicleta? Poupa-me! O desafio Nakamura é um instrumento preciso que requer uma mistura de resistência, ritmo e um talento natural. Agora vamos a isto. Dentro de 20 horas e 42 minutos vou aos pinotes daqui até ao banco. Agora, se me dás licença... Câmara do capacete em ação! Eu sou Jackson Rod Stewart a gravar o meu salto para o destino! Oh. Começar agora! Mais uma vez, sou Jackson Rod Stewart a gravar o meu salto para a história! Eu vou ser rico! Eu vou ser rico! Friday and there's nowhere to be. We're kicking it together, it's so good to be free. Oh, aqueles miúdos vão adorar isto. Ei, o que é que... O que é que estás a fazer? Estou só a brincar, a alimentar essa criatividade. Tenta comigo, pai. Sabes que isto ainda vai dar uma grande canção. Tu estás bem? Estou ótima. Estou aqui com o meu velhote. Vá lá. Ei, pai, porquê é que não fazemos um concurso de traques? Eu sou o primeiro. Faz melhor. Querida, eu não tenho tempo para isto. Estou a tentar acabar a canção. Mas, pai... Desculpa. Estou? Não, não, não há ninguém que se chame Alberto. Desculpa, isto não é a família Mates? Mas isso não me interessa nada. Eu não sou o Alberto Mates. Eu já lhe disse... Joe, és tu! Que é isto mesmo? Apanhado! Foi brutal! Oh, vocês são mesmo LOL! Ah. Sabes o que é LOL? Sim, o único que ensinou-me. Ei, vocês querem ouvir o refrão da nova música? O quê? Yeah, sério? Yeah. Claro! Ok, esperem, ainda não sei bem. Tomem lá! Oh, esperem, tenho outra chamada. Estou? Quê? Estou a falar com quem? Miley? Miley precisa de atenção? Precisa de... Miley! Não tenho tempo para estas parvoíces. Eu estou a tentar trabalhar. Também eu. Estou a inspirar-te com o meu humor. Pai, ouve só esta. Porquê que o 6 tem medo do 7? Porque fez o 9 num 8. Esta é de gritos. Desliga e escreve uma música. Desculpem, malta, era a minha filha a ser engraçada. Sim. Bem, é claro. Vou já para aí. Ei, querida, vou ter com eles e acabar a canção. Mas, pai, e se passássemos algum tempo os dois? Ei, tens aqui a Lily para ficar contigo. Divirtam-se durante a noite. Parece contente? Claro que está contente. Vai sair com os... rapazinhos. Oh, não acredito. O teu pai está a ter um bromance. Pior. Está a ter um Joe bromance. Ele costumava adorar escrever para a Ana. Agora só quero pensar neles. Porquê que eu já não chego? Dá-me uma boa razão. Bem, são novos, eles são três e são tão giros. Eu disse uma. Certo. E pensar que lhe deste os melhores 14 anos da tua vida. Anos que nunca vais recuperar. Exatamente. Eu não quero ir parar ao cesto do lixo como um empadão de ontem. Ontem comeram um empadão? Ainda sobrou? Lily, concentra-te. Eu não vou deixar que aqueles três estarolas apareçam assim de repente e tenham o descaramento de me roubarem. O meu pai escreve para mim e para mais ninguém. O que é que vais fazer? Eu não faço ideia. Peço perdão. A bater um recorde. A ficar com fome. Obrigado. Lily, já descobri como recuperar o meu pai. Como? Ora bem, os Joe Bros não vão querer gravar a canção do pai se souberem que ele a roubou a outros tipos. Que outros tipos, Miley? Ou não? Pois é. Não acredito que vou conhecer os Jonas Brothers. Voz de tipo. Não acredito que vou conhecer os Jonas Brothers. Yeah! Rico, eu tenho de ir à casa de banho. Isso vai ser muito interessante. Abre-me a porta! Claro! Por metade do que ganhares. Eu não vou dividir 5 mil dólares. Ups! Oh. Olha para isto. Pim, pim, pim. Está bem pronto. Parceiro, abre a porta. Missão cumprida. Ele remata e é golo. No fundo da rede. Esta não te safas, cabeludo! Já vamos ver quem é cabeludo! Tomem lá cacau quente! Ei! Vamos rebentar com o Robby! Boa! Malta, malta! São três contra um! Eu gosto! E oh, bacanos! Estamos a trabalhar! Sim, meus! Tenham calma! Meus? E oh! Desculpem, recebemos uma mensagem do tipo com quem trabalhamos. Disse-nos para virmos cedo, culpa nossa. Tudo bem, estamos só a trabalhar nas nossas cenas da banda. Se vocês quiserem ficar até acabarmos, é fixe porque somos, estás a ver, tipos. Ok, claro. São o Joe e o Kevin, eu sou o Nick. Nós sabemos quem vocês são, a vossa música é brutal. São umas brasas. Nas tabelas? Até queima! Yeah! Yeah, sim, era o que eu queria dizer. Meus? Yo? Oi, são... quem são vocês? Chamo-me Milo. Milo. Eu sou o Otis. Sim, somos o Milo e... Otis. Então estou a trabalhar aqui? Uma canção que escrevemos. Fomos nós, escrevemos, Milo e Otis, dois tipos. Futebol! Eles perceberam. Vamos tocá-la. Fecholas. Monster Trucks! Yeah! Everybody knows! We are the body with it! coração. Não é? Eu não ouço. Os meus ouvidos entraram para dentro do cérebro. Eu até gostei. Então, nós somos brutais ou quê? O que é que acharam? O que eu acho é que é a nossa canção. Quê? O Robbie Ray escreveu essa canção para nós. Opa! Esse Robbie Ray, esse traidor, esse mentiroso aldrabão frato! Otis! Pois. Do que é que vocês estão a falar? O Robbie Ray não escreveu esta canção. Ele roubou-a. Ele entrou quando estávamos a ensaiar e disse que estava só a ouvir. Eu não acredito nisto. O quê? Ele copiou-vos? Completamente. O Robbie Ray magoou-nos. Magoou-nos muito. Muito mesmo, meu. Acabei no fundo. E depois ele mente-nos. Que falso que ele é. Ouve, eu sinto-me usado. Tu? Eu partilhei nasce com aquele tipo. Eu nem quero voltar a ver esse tipo. Estou fora. Desculpem, malta. A canção é vossa. Estamos fixe? Estamos fixe. Fica tudo bem? Nada que um abraço não resolva. Otis! Otis! Aquele tipo cheirava mesmo bem. E isto é o que acontece quando se tenta roubar o pai da Miley Stewart, entendes? E por falar nele... Oh, xisa pomico! O que é que vamos fazer? Muito bem. Ainda temos uma chance. Talvez estejam zangados que nem lhe falem. Talvez. Ora bem, estão a falar, mas não quero obrigatoriamente dizer que estejam a falar sobre nós. Sim, tens razão. Quanto tempo é que falta? Só mais uns minutos, campeão! Estás lá quase! Salta, canguru humano! Salta! Salta! Salta! Salta! Salta! Não posso mais. Tenho de parar. Não! Estava a uns saltos da história e não consegui. Oh! Saltaste para a história há 4 horas atrás. Ah, o quê? Quebraste o recorde há 4 horas atrás. Eu só queria ver quanto tempo é que aguentavas mais. Por tua causa, estou a saltar há 4 horas com dores. Provavelmente vou precisar de ser operado. Yep, não é tão irritante? Chega aqui. Ah, ah. Eu já te apanho. Duvido. Rico! Olá, Miley. Acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter de falar sobre isto. Não te preocupes, pai. A Ana já telefonou aos Jonas Brothers e disse-lhes que contratou o Milo e Otis e que foi uma partida. Portanto, podes ir jogar à bola com os teus novos amigos. Certeza que é mais divertido do que ficar com uma chata como eu. Está bem, adeus. Pai! Querida, tu não podes estar com ciúmes por eu passar algum tempo com os Jonas Brothers. Estás a divertir-te tanto a escrever para eles. E a canção que escreveste é mesmo boa. Eles vão continuar a querer mais, pai. E depois vão outras pessoas e depois... Receias que já não haja tempo para a Ana Montana. Ou para a Miley. Escuta, querida. Deixa-me dizer-te uma coisa. Sabes, eu podia escrever 100 canções para aqueles miúdos. Mas há uma coisa que não posso fazer. Que é pôr o meu braço à volta deles. E dizer que são a minha menina. Bom, eu podia, mas ia ser muito esquisito. Não estás chateado? Chateado contigo? Eu adoro escrever canções para a Ana Montana. Quase tanto como gosto de ser pai da Miley. Sabes? É uma pena que não tenhas gostado dos miúdos, porque eu lembrei-me de o juntar com a Ana e talvez... Para, pai! Eu disse que não gostava que passassem tanto tempo contigo. Mas comigo, isso era outra pescaria. Percebes? Outra pescaria? Come on, guys, tell me what we're doing. We're hanging around when we could be all over the place. The sun is shining just the way we like it. Let's get out of this hallway, show the world our face. It's Friday, but there's nowhere to go. Anywhere is cool, but we're not going home. But we can do anything we want to do. It's all up to me and you. Turn this park into a club. The stars are lights and the moon is the vibe from above. Estás pronta, querida? Oh, sim. Ora bem, pai. Tu apanhas o Joe e o Kevin, o Nick é todo meu. Oh, Anderson! Oh, Anderson! Olha lá, paspalhos! Upsis! Estúdio errado! Culpa nossa! Podem continuar! Onde é que eles se meteram? Eu não sei. Eles prometeram que iam estar aqui. E cumprimos sempre as nossas promessas. Protesto, pai. É o regresso do Jonai.